escuridão já não servem de abrigo, já não dão proteção. Holofotes iluminam a libido e o vírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom. Não há nada de concreto entre nossos lábios, só um muro de batom e frases sem fim. Tudo se divide, todos se separam. Uma república no pampa, com pompa e circunstância, uma grade nos divide, um muro nos separa. O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não servem de abrigo, já não dão proteção. A noite cai de alturas clandestinas, cai o aparelho, o espelho vai ao chão. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia de repente, caia tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato. Alívio imediato.